cámara. Nova Airport, rotatória, visual com campo. Copa rotatória, visual com campo, Copa Romênia, Nova Iberá Alfa. Sabe, pode descer para 2010, né? 723? 723, isso é para 3010, aí o chão 097. 3097, vai ser. Externo, trem baixo travado, azul 4, 0076. Autorizado pouso, pista 10, 120 graus, 629, azul 4076. De pouso, pista 10, azul 4076. Confirmou de 1 a 11 a bordo? Papatango Lima, Kilo Bravo, Zona 02, Zona 7. Começa a 26, reduza para 1809, seguirá o tráfego à sua frente às 7 milhas, 02620, será o número 2 para aproximação. Desça para 2010, aí o chama 097. 2000, reduzindo 189, 673. Tomou logo 74. Gol 1754, chegada a Mari, desça para o 070. 70 na Mari, 74. Gol 1941, reduza para 1809. Reduzindo, tá livre de LS? Gol 1941, negativo. Ok. Azul 4463, chame o centro Recife. 1251, alterna 33, sinal 25. 6-6-6, autorizado final, e é bom estabilizado. Autorizado, é CDC. Toma 941, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0, 1-8. 3.000 pés, 1-0, 1-8, bom 941. Estabilizado, 04, está com campo. Gente, chame torre 18 decimal 6. É boa. Solo 1124, 120, décima 8, à direita. Direita, 29, confirmado, 208. Não, é negativo, é 121, décima 9. 219, azul, 406, 4076, obrigado. 3804, a meia milha do externo, baixado e travado 1-0. 1804, cheque o trem, 110 graus, 8-9, livre pouso. Tá travado. Pouso 1-0, 3804. Esse é o código, 1208 é o controle. Voo no 94. Quer cotejamento correto? 45 PLB, por favor. Taxi decolagem agora com a torre 186. 25-45. 285-2545. Ali o procedimento, com a 941. Com a 941, autoridade final, aliás, você pode estabilizar. Está lindo, com a 941. Com o 1-714, deita para o 050. 050, 754. Controle Salvador, muito bom. Boa tarde, trip 5240. 5240, a sua identificação, a chegada a Mari, desça para o 060. 060, está sem contato com Centro Recife. Acionou a identificação 060 na proa de Mari. Tente, trip 5240. Controle Salvador, formalmente no Liberal, faz a sua dona para fora visual com o campo. De novo, Liberal, chame torre 198, finalmente. Chama torre em 198, 196, vira o Liberal. O 1941 reduza para a velocidade de aproximação. Já está reduzindo, o 1941. Controle Salvador, formal meio, vira o Liberal, faz a rota fora visual com o campo. Liberal, só mantém espera no setor. Aguarde para final no 7, devido sequência IFR para pouso no pista 10. Aguardando no Palmeiras e não Liberal. Torre, Salda, bom dia, Web. Boa tarde, Web 6726. ALS, baixado e travado. Aguarde pista livre 6723. Aguardando, 6723. Tango Lima, Kilo Bravo, controle Salvador. Proceda. Cheque seu transponder e confirma a altitude que cruza. Cruza até o 055. 055, sim. Tira o cheque e receba o seu modo Charlie. Ok, estou verificando aqui. Eu sou a ONU, compete a aproximação, chame torre 18.6. 26. Entre 218, desça para 2000 pés, autorizado final, e esse reporte estabilizado. 2000, reportará estabilizado, sinal do X-Ray, Santre 218. Bom dia, 941, no reporte baixado travado. Já estamos baixado travado. Seguinte, aguarde pista 10. Web 6723, autorizado pouso pista 10. 150-629. Autorizado pouso 6723. Travo, reporte para descida. Vou falar você. Atividade. Projetate para o trip 5240. 5240, mantenha a chegada. Mantendo a chegada. Matando o Leão Faquilo. A sua identificação, voe na proa do VOR, desça para nível de voo 060, reporte para a sua modificação. Sete. Chama para ingresso no 7. Reporte aliado e pronto. 30, direito 1-2-1, décimo 941, 140 graus, 089, autorizado pouso. Livre de pouso, igual 941. Aguarde. Aguarda. Solo Salvador, boa tarde, o 6723, livrando seus contos. 6723, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa pra Juliette, 6723. O Trip 5486, pronto para o táxi, com 37 a bordo, 3:30 na autonomia, alternando Vitória. Táxi via Pátio Indy Alfa, ponto de espera, chame Torre 186. Pátio Alfa, espera 186, obrigado, 5486. Ativo Quebec Serra, observa o tráfego da Gol cruzando o eixo agora da 17. Após o Gol está livre, 120 graus com 8 nós. Gol 174, autorizado, final LS, reporte estabilizado. Para 74. Iniciando. Olha, qual a descida, Lema Quilo Bravo? Lima, Quilo Bravo, desça para 1.510, ajuste 1.016. 0.16, Lima, Quilo Bravo. Web 56723, ingresso Juliette, portão 04. Juliette para o 046723. Quilo, isso que prossiga. Turno, livre à direita, 21, desce com a 9. 219. Bravo, Quilo, isso que mantém condições visuais, 2.500 pés. Quebec. November Alpha, livre pouso no 7, 1508 nós. Livre pouso na 17, o Índia November Alpha. Ataque 741. Torre Salvador, tá 3218, passou externo, baixar travado. Então 3218, informa o Charlie 150, na curtíssima final da 17, não vai interferir com sua aproximação. Continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardado, tá 3218. Quilo Quebec Serra decolou aos 34120, decimal 8. 1208, Serra. Controle, Salvador, Papatango, Quilo, Quebec, Guerra. Quilo, Quebec, Serra, lá no meu pé, não correu da Serra, reporte fora da barra. Repassarão a Serra. Salvador, libera a velocidade em Itapo, Trip 5240. Trip 5240, velocidade a critério, desça para 2.000 pés, a Richa 0.16. Cidade a critério, 2.000 pés, 1.016, 5240, gráfico. Weber Alpha faz backtrack, observa o tráfego que tá ali na cabeceira. Coa 924. Desça para o 050, chega da Mari. Da Mari, 050, 924. Kilo Quebec Serra tem condições de acender o 0458 e subir para o 045? Senhora, vai manter 1.000 pés. Presidente, Kilo Quebec Serra. Horas e 20 com 30. Só alternado? Com 30. Ciente. Táxi autorizado via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, filme Torre 186. Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, filme 186, web 6749. Chame a Torre 198, decimal 6. 186. 5240, autorizado final LS, reporte estabilizado. Reportarei estabilizado, final LS, 5240. Lima, Papaquilo, vou ir na proa do VOR. Proa do VOR, Papaquilo, para continuar na descida. Gente, desça para 4 pés, reporte pronto para modificação. Modifica na presente o Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, desça para 1.500 pés, o ajuste é 1.016, modificado aos 37. 1.500 pés, tem um tráfego na final da 1.0 à vista, Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, chame Torre 1.8, decimal 6. Muito bem, obrigado, papai. Mas é o Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, continua a aproximação no 7, aguarde a autorização de pouso. Kilo Bravo, ciência, ele sabe que tem um tráfego na final da 1.0 à vista. Lima Kilo. Escuta da 208, o Quebec, senhor? Estimativo, Vitor Mike Quebec, 208, aos 38. Graças. Está autorizado a seguir como número 2 o tráfego nacional da 10 para o Lima Kilo Bravo, seu segundo na 17. Gol no 754, autorizado pouso, 140 graus, 609. Pouso, 754. O Lima Kilo Bravo confirmando que está pouso na 10. 17. Está ali na final no 7, aguardando a autorização de pouso. Quem é, Rafael? 35486, decolar os 381208. Vita Mike Quebec, confirma 2500. Negativo. Aguarde também. 35486, contatar a data para 200, saída Momo. 200 na saída Momo, 5486. Mantendo, 1741. É o 2500, chato, 2500 pés. 2500, a gente chama 016. Ih, Matheus, o bichinho não chega lá não, no 250. Eita! Kilo Bravo, autorizado pouso no 7, 140 graus, 629. Tá. 3560, chegada a Mari, desça para o 060. Tá, não, 7. Desça para o 060, 3560. Costão, na escuta. Guilherme, Marcelo, abraço. Fala, TV. Lima, Papaquilo. Lima, deu capa vista, tá na final da 17. Lima, Papaquilo, reduza para velocidade de aproximação. Agora eu chamo em Toy, 1.8, decimal 6. 286, 1 na semana. Terra, frequência livre. Lima, Papaquilo. Lima, Papaquilo, recorte. Final de 3 milhas. Passará no final de 3 milhas da 7 Lima, tá batido. Web tá livre, 130 graus, 8 nós. Web 741, 3 a decolagem, 3 0. Receptando o localizador, 35240, obrigado aí pela coordenação. 5240, ciente, compete a aproximação final, torre 18, decimal 6. 186, boa. Salvador, muito boa tarde, 35240, tá, fui LS. Ciente Trip, continua a aproximação, pista 10, aguarde autorização de pouso. Continua na pista 10, aguardando. Lima, aquilo bravo, vai livrar a parte 5? Tá livre, aos 4-2, frequência livre estacionar. Lima, Papaquilo, na final 3 milha, baixado travado, cabeceira, 7. Autorizado o pouso, Lima Papaquilo, 120 graus, 8 nós. Livre pouso, Kilo. Web 6741, decolado. 1208, aos 42, bom voo. 208, 6741. Bruno, Salvador, Web 6741, decolado, Salvador. 6741, no contato radar, sopra 340, saída da EU, Leda Bridge. 340 da EU, Leda Bridge, autoriza a proa de Leda? 9241 autorizado, vai dar eu. Mantenha 2500, Vitamai Quebec. Gente, Vitamai Quebec. Espera a velocidade aqui pro gol 1924, perto de altitude aqui em TAP. 1924, velocidade é a critério. Zero, tá liberando. 121, decimal 9 à direita. Só lá os 4, 5. 209, obrigado. Solo 35240, livre na direita. 5240, táxi autorizado, Alfa Kilo, parte 3. Táxi Alfa, táxi Kilo, parte 3, 5240. Por favor? O Azul 409, boa tarde. Gente da Novembro, aprovação 340 para Vitória. Minutinho, cópia. Quem sabe a subida, prevista? Dael, Leda, Eudes. Dael, Leda, Eudes, obrigado. 4, compete aproximação, chame Toi, 198, decimal 6. 186, bom. 5566, informa o tráfego nessa posição de 1 hora, 9 milhas, rumo 1-8, mantendo 2.500 pés, tempo a pausa 3-2. Gente, está 3566. Confirmo? Ou 1924, sinal baixar travado. 1924, 160 graus, com 89, livre pouso. Livre pouso, 1924. Eu vou ir direto Lençóis. Direto Lençóis, 5486. Na posição 45240. Ele? Terminal de carga na posição 45240. Cliente. Obrigado. Recife, frequência 1251, na antena 33-95. 3566, tráfego superado, desça para 2.000 pés, ajuste 9096, autorizado final LS, reporte estabilizado. 2016, reporte estabilizado LS, tá? 3566. Pronto, copia. Escuta, prossiga. Autorizado Vitória, 340, via Peruísque 10. Subida da El, Leda, Eudes. Curva direita após a decolagem. 5460 é o código, 1208 é o controle.